chamas, mais uma edição sábado FM Estéreo da Rádio Comercial. Hoje com o início guardado para os Loudness. Flash metálico. When you're down and you feel alone, every time, baby. When you call, I'm ready to go. Burning Rock dos Trash, Night After Night. Lança-chamas FM Estéreo da Rádio Comercial até às 18, como sucede todos os sábados aqui no FM Estéreo desta estação. Sons do Rock. Heavy Metal Escandinavo, quarta e última parte, Dinamarca. 1980 em Copenhaga, na Dinamarca, e vindos de uma banda de punk rock, Hank Sherman e Michael Danner, ambos guitarristas, convidam King Diamonds para a voz, Tim Jansen para baixo, Kim Rudds como baterista, e formam os Mercyful Fate. Banda que se extinguiu em 1985, foi no entanto quem abriu as portas ao hard rock dinamarquês, possuidora de bastante força, nitidamente Priest, com um cheirinho a Black Sabbath. Atuando como suporte de vários grupos de primeira linha, caso de Dylan e Motorhead, os Mercyful Fate souberam sem dúvida alguma aproveitar a experiência adquirida, tornando-se numa das poucas bandas nórdicas a merecer crédito nos Estados Unidos. Mas se os Mercyful Fate içaram fronteiras ao rock dinamarquês, Pretty Maids mantiveram-nas definitivamente abertas. Right! DeLong, baixo, Rick Hampson, Ronnie Atkins e Ken Hammer, guitarras, Phil Moorehead, bateria e Alan Owen, teclas, possuem um estilo de rock forte e rápido, salientando-se a poderosa voz de Atkins. Após um primeiro LP prometedor, gravo em 1985, Red Hot and Heavy, muito original e variado. Dos Mercyful Fate ouvimos The Oath e Gypsy do álbum Don't Break the Oath. Dos Pretty Maids e Red Hot and Heavy ouvimos Fortuna, Back to Back, Red Hot and Heavy e a finalizar Cold Killer. Antes ainda de nos despedirmos, insistimos mais uma vez para o facto de não termos querido fazer uma divulgação cansativa sobre a música escandinava. Quisemos sim dar a conhecer um pouco do que por lá se faz. Time. rock no lança-chamas FM Estéreo da Rádio Comercial até às 18. Foi o último quarto número da série Heavy Metal Escandinavo. Hoje em foco estiveram os Mercyful Fate e os Pretty Maids. Escalonamento dos sons do rock, a emissão do próximo sábado será um registro magnético e haverá um certo descanso em relação a esta rubrica até conseguirmos arrancar um pouco contra tudo e contra todos com a série preparada pelo Purgatório Heavy Metal e noticiado há pouco no Flash Metálico de Vítor Barão sobre os portugueses filhos do metal. Chamas as 7 vidas do Heavy Metal de sábado, às 17:18 FM Estéreo da Comercial. Rádio Comercial. Rádio Jovem. Sem vos querer tomar muito tempo desta emissão curta do Lança Chamas, entretanto. Já a circular nacionalmente, hábito nosso em termos de localização. Rush, The Big Money, um dos títulos do álbum, o tal que já está a circular, Power Windows. Sobram cerca de 11 minutos para o lança-chamas de hoje e do seu final aqui no FM Estéreo da Comercial. Foi o assinalar da circulação local do álbum último dos Rush, datado de 1985, Power Windows, de que usamos, entretanto, o título já usual em single da Big Money. Fly on the Wall dos AC/DC tem mais um single retirado, não é o caso deste que estamos aqui a rodar, chama-se Shake Your Foundations. Optamos, entretanto, por Come Hell or High Waters. Praticamente os títulos finais de mais uma edição de sábado, 17, 18, da FM Estéreo da Comercial Lança-Chamas, com a assinatura habitual de António Sérgio, a assistência de realização de Vítor Barum. E ainda o controlo técnico de Adelaide Marques. AC/DC, Come Hell or High Waters. E um álbum que continua na prateleira para passar aqui em destaque. Down from the Count, o último dos californianos Y&T.